4062, com referência para o 0060, limite permanente. Está se autorizando via Patinho no portão 01. a rota de comando do voo nível 1180. Perfeito saudar do fumo, transição elétrica, primeira curva direita, após o pódio, então no céu. Respondo 5265, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. 2, eu tô tentando apostar. Alaska 5-3-9, from upside transfer 0800 without 0800. Thank you. 38 após arco, vem direto para a Vitória da Conquista. 3628, sobre o centro do Recife, frequência 2828, ao centro de 3628,